no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você já parou para pensar em como a história seria contada sem museus? Acervos de todo tipo podem ser encontrados nesses locais que guardam memórias de várias gerações. Ouro Preto é uma cidade repleta de história e por isso conta com muitos deles. Um muito importante é o Museu de Arte Sacra. Criado em 1963 e inaugurado ao público em 2000, fica localizado na cripta da Basílica Nossa Senhora do Pilar, local onde possivelmente funcionava uma mina de ouro. O acervo do museu conta com 400 peças produzidas entre os séculos 17 e 19. São peças referentes aos períodos maneirista, barroco, rococó e neoclássico. Representam a antiga Vila Rica durante o período mais importante da mineração na região. Carlos José, diretor do museu, conta que o local faz parte do circuito turístico da cidade. A gente está chamando hoje de Museu de Território. Então, o Museu de Território, na verdade, é um circuito museológico, onde a gente inseriu, nesse contexto, algumas igrejas que fazem parte desse roteiro. Esse roteiro, na verdade, ele começa na Igreja de São Francisco de Paula, a pessoa desce até a Igreja de São José, São José vai até o Rosário, Rosário para o Pilar, do Pilar para o Carmo. As peças estão distribuídas em 8 vitrines temáticas. São imagens santas, resplendores, banquetas, documentos e até vestimentas dos moradores da época. O diretor conta ainda uma situação complicada pela qual o museu passou, o furto de uma coleção muito importante. Houve um problema muito grande em 1973, quando ele sofreu um furto, talvez de uma das coleções mais preciosas do Brasil e uma das coleções mais importantes, que foi o conjunto do Triunfo Eucarístico. Quem visita o museu tem acesso ao acervo e também informações sobre o período representado ali, com legendas em português. Carlos afirma ainda que o museu recebe de 100 a 120 mil visitantes por ano, número que se aproxima ao seu vizinho, o Museu da Inconfidência. E aí, ficou curioso? O museu funciona de terça a domingo, de 9 da manhã às 10h45 e meio-dia às 16h45. Está pronto para recebê-lo. O valor da visita é de R$ 10,00, com meia entrada para estudantes. Alunos da UFOP e população local contam com entrada franca. E aí, vamos visitá-lo? Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.